leve, tranquila e suave, pode ser a vida. Livre e leve, tranquila e suave, pode ser a vida. Abra o seu coração e sinta a vida mais leve, não. Abra o seu coração e sinta a vida mais leve. Livre, leve, tranquila e suave, pode ser a vida. Livre, leve, tranquila e suave, pode ser a vida. Brisa do mar, a leveza de um beija-flor. Uma criança a brincar, essência do mais puro amor. Livre, leve, tranquila e suave, pode ser a vida. Livre e leve, tranquila e suave, pode ser a vida.